295 da 3155. Solo 35, 446, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Prossiga Alfa Kilo Pátio 3, observando o tráfego da companhia que vai iniciar o táxi. Alfa Kilo Pátio 3, observando a TR lá, o 5446. Boa tarde, sua identificação, chegada Mari, desce e mantenha nível 060. Salvador, trip 5627, pago táxi, 3h30 de autonomia, alterna Salvador, 62 ao bordo. A linha que decola, pistão 10, gostaria 6321. Alfa 18.95 no ponto de espera com a torre, ajustado Nica 2. 7, seguindo a aeronave da TAM, no número 2, chama a torre no ponto de espera, 118.95, eu tenho 5627. Para 3 de meu país, ajuste na 0 no 5. 3.015, na 0 no 75. Oceano 6321, decolou agora aos 47120, decimal 8, é a frequência do controle. 1208, 6321. Salvador, boa tarde, só passando de Vitor Mike, Quebec. Informa a atitude que mantém. Quente no quente para este corredor da Cruz, já posso através de Paris. Controle, Oceano 6321. Vitor Mike Quebec. Mantenha-se no corredor Vera Cruz, após será direcionado para o rotatório. Controle 6321. Sonar 321, boa tarde, contato radar, saída Árvore Lefa, submantenha 320. Para o 320, 6321. Sonar 321, boa tarde, está 3155.0, dá 1-0 pronto. 3155, boa tarde, a linha decola pista 10, vento é de 100 graus com 12 nós. A linha decola pista 10, está 3155. Onça 1-1, raparizada, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 5. PLS, 5329. Ciente com polícia final, torre 12295, com pulso. 295, tá logo. Down 2-0, pronto. Grupo 5627, muito boa tarde, mantém o ponto de espera e aguarde. É, manda pegar o ponto de espera, grupo 5627. Torre, boa tarde, grupo 5729, baixa travada. 5729, boa, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Pode ser aguardando a pista livre, 5729. 2000 está autorizado, LS, que foi visto na 0, reporte estabilizado. 2000 autorizado, LS, que foi reportar estabilizado, na 071. Salvador, muito boa tarde, Azul 4118, tente da uniforme. Patrulha 18, Salvador, confim, chega em meu exército, pode copiar. Afirmo. Patrulha 18, autorizado, confim, 360, rota via Brinde, piso Luna 6, conforme o plano, decola no zero, rua direita, perfil da Adael, Leda, pós Leda, voa Brinde, antecessora via. 514114, transponder, controle 10.8. Está autorizado com fins nível 360, conforme a roda do plano de voo, decola da 10, saída da El, Leda, com a Leda Bridge, antes do 16. Aciona 5141 e chama o controle em 120.8, o azul 4118. Correto, 03 portão, chama o controle positivo. Amarelo. Decimal 55, decolar 51120, decimal 8, controle. 120, decimal 8, 3155, boa tarde. Web 5729, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre pouso, você atenda com 12, tem que sair da jovem. Controle, Salvador, boa tarde, 3155, perfil da saída da El. 3155, boa tarde, contato radar da Euleda Bridge, correção da Euleda Eudes. Subiu ontem a 340. Da Euleda Eudes subindo para o 340, tá 3155. Onça 1-1, desça para 2.000 pés, ajuste na 0-5. Para 2.000, onça 1-1. O trip 5627, após o pouso da BZF, ali mantém pista 10, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. 7, após a passagem do WebJet, o pouso ali mantém a 1-0, trip 5627. LS X-Ray, gol 1071. Sim, descomplete final, torre 2895, bom pouso. 2895, 1071. E Salvador, boa tarde, Gono 075, estabilizado ILS. Gono 075, muito boa tarde. Continue a aproximação aguardando pista livre. Informa a terra da tripelinha para decolagem. Gono 075. Solo Salvador, o Oceaner 6327, posição remota para pushback acionamento. Autorizado, sim, tá, Oceaner. Autorizado, chamar pronto para o táxi, Oceaner 6327. Confirma para o 6321. Recife 1288, secundária 1260. Ok, o 6321 vai chamar Recife 1288, 1260. Fala, boa tarde, Web 5729, Livro Eco. Bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 5729. Paris, ingressando pelado, de tomar cadete. Vendo para o rotatório, reporte com visual com campo. Rotatório, reporte com visual com campo. Decolou 55, 120, decimal 8, controle. 120, decimal 8, tripo 5627. Olê, Salvador, boa tarde, tripo 5627, decolado na corda e na sua escuta. 5.17, boa tarde, contato radar, saída conge, suba para nível 130. 7130, tempo 5.27. Conce 1130 DLS, reforço estabilizado. Mike Quebec visual? Visual, Quebec. Sim, torre 118.95. 118.95, fantástico, Quebec. Salvador Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, processo final da 7, após terceira milha. Informa que a entrevista espera, ok? Quebec. No solo 57, livre à direita, 12, 129. 12, 129, obrigado. 37 aprovado o táxi, via participar, o ideal, bateu ponto de pegada 1-0, lá 2-1-8.95, ajustado 2015. Via ajuste, autorizado via táxi via Índia e Alfa, até o ponto de pegada 1-0, lá 1-1-8.95, Oceaner 6-3-2-7. Fala Salvador, boa tarde, vamos agora 75, entrou na pista. 075, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Prossegue via Alfa e reportará em Juliette. Final, chame torre 118.95. Apenas. Galeão, rota pisolo 10, decola na 0, voa direita, perfil da Dael, lida. Aponte lida, voa bridge, anteceptor via. 5152, o código transponder, controle 120.8. Autorizado o 360 para o Galeão, dentro do 10. Decola na Dael Leda, pode ler, eu vou direto aqui. Transponda 5152 no controle 208. Está 3145. Conhece no controle para o posicionar. Camarada 3145. Na Alfa para ingresso na CDR, no 0075. 075 após a Avianca, Juliette, posição 9. Após a Avianca, pede a Juliette para posição 9, no 075. 7, chega. Oceaner 6327, ponto de espera da 110, pronto. Oceaner 6327, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera da 10, Oceaner 6327. Som no ONU, tem livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, com uma, 12 nós, 1, 2 nós. Entendido, livre pouso para o ONU. Afirmativo, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 90 graus, com 1, 2 nós, 1, 12 nós. Livre pouso, ONU, ONU. Mac no solo 01, autorizado backtrack, posto livre no 7, na Oscar. Boa 925, boa tarde, essa é a notificação, chegada Bonfia. Desse mantenha 050. Ação trip 5627. Conquista 200, rota DCT, decolada 10, curva direita, perfil da Arbor, após Arbor voa direto, 5146, código transponder, controle em 20.8. Autorizado nível 220, direto, decolada pista 10, curva à direita, saída Arbor, transponder 5146, só confirmando o nível, é o 200. 200, nível. O trip chama quando for para o 3 para o puxar. Ah, o trip 241. Salve, Salvador. Poxa, né? 6314. Tem que dar dica, autorização Petrolina. 1 minuto Petrolina, 340 já aprovado, subida bom, prepare. Como 340 aguardando o 6314. São nono livre cruzamento da pista 10 até o pátio militar. É estacionar a frequência livre, então boa tarde. 327 decola aos 05, controle 1208, bom voo. Foro 208, obrigado. Salvador, Xenair 6327 decolado, passando 1400. Xenair 327, contato radar da Eleza, submantenha 180. Dial Leda subindo para 180, Oceaner 6327. Novecentos, informo que o senhor está livre de restrições de velocidade. Bono 95, informo que está livre de restrições de velocidade sobre a posição Bonf. Na 327, da presente, autorizado Leda. A presente, autorizado Leda, o chefe na 327. Para cópia. Prossiga. Petrolina 340, rota Pesolo 20, decola no zero, curva pela esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, transição Flock. 5154 transponders, controle 20.8. Sente autorizado, Petrolina no 340, Aperzulu 20, decola da 10, subida esquerda, peida Momo, ponto 5154 transponder, 120.8, controle, Oceaneiro 6394. Confirmando transponder, 5154. Firmo, 5154, Oceaneiro 6314. 05, portão, chame quando for para o pushback, se não é. Camarada. Romeu Juliette Romeu, mantenha-se em condições usuais no número 510, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte através de Aracruz. Através de Aracruz, plantão Romeu Juliette Romeu. Desça para 2.000 pés, ajuste na 0.5. 2.000 pés, com 1.500. Bom, 0.1.9. Acionamento, tá 3145. Quem for 3145 chamou? Afirmo, puxa acionado. Autorizado, chame táxi, portão 4. Tá, 3145. love the ritual and good afternoon, Skokie Dance, Bon Sarai, with Tenement and Foot Level 050. Próximo azul no setor, tráfego atando 4 está iniciando. Mandaremos o Flat Level 050, Portugal 021. Salvador é o TAM 3217, está sim, está informação de uniforme. O botão do zero. Mas o copo é 360, conquista. É, construção, Confins. 360, Confins. Autorizado Confins, 360, volta bridge, episódio no meia, conforme plano, decolo no zero, rua direita, no perfil da El, Leda, após Leda, rua bridge, intercepto aerovia. 51. 63, o transponder, controle 120.8. Autorizado 360, pela Bridge, Apé, Zulu 16, Pânico. Decolta no zero, curva direita, da El, Leda, Bridge, 5163, transponder, TAM 3217. Controle 120.8, a frequência, é, chama quando o portão 10 para o peixe lá. Parado, TAM 3. Identificação desse 060, parceria da 2231. Ju, qual a proa que você está mantendo? Parceria da 2231, informa a proa que está mantendo. 070, senhor. É. Foi informado ao centro devido à formação, ok? Ok, tinha me informado que estava na proa de mare devido à formação. Observando aqui que eu estou na proa de tato, confirma? Ah, negativo. A gente informou ao centro que estava nessa proa devido à formação, ok? Ah, tá ciente. Que ele tinha me informado que eu estava na proa de mare. E observando aqui que eu estou numa proa mais para Itapo. Positivo, é, eles pagaram mare, ok? Mas a gente informou a eles que ia manter a proa devido à formação à nossa direita, ok? O qual está coincidindo com ITAP, ok? Mas eles estavam cientes que a gente estava nessa proa. Sim. Gol 925, autorizado LS, XOI, pista no zero, pode estabilizar. Quanto é estabilizado? Gol 925.